Bruninho, Bruninho, acorda. Vamos pra escola, estamos atrasados. Anisso! E são 6 horas da manhã, despertador já vai tocar. Mais uma vez pede o sono, não quero me atrasar. A escola tá bombando, 9 testes todo dia. Mas tu mesmo é preocupado com aquela linda mina. Que no primeiro dia ela sorriu e o meu coração bateu a mil. Preciso conquistar essa menina e vou dançar o meu arrasta pra ela cair nas minhas minas. Para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, a cintura bem molinha. Arruina, para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrochando. Arruina, para, pira, para, pira, pira. Arruina, para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, a cintura bem molinha. Arruina, para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrochando. Arruina, para, pira, para, pira, pira. E o meu coração bateu a mil. Preciso conquistar essa menina e vou dançar o meu arrasta pra ela cair nas minhas minas. Para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, a cintura bem molinha. As mina para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrochando. As mina para, pira, para, pira, pira. As mina para, pira, faz essa dancinha com swing. A cintura bem molinha. As mina para, pira, faz essa dancinha com o Caio arrochando. As mina para, pira, para, pira, pira. As mina para e pira, faz essa dancinha com swing do Bruninho, da cintura bem molinha. As mina...